O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do programa Stop à Destruição do Mundo. Bem-vindos. Estamos aqui, como todas as semanas, trazendo o assunto da psicanálise integral, a ciência descoberta pelo Dr. Kep e que tem um número enorme de aplicações na vida do ser humano como um todo. Boa tarde, Dr. Kep. Eu acabo de lançar um novo livro chamado O Reino Divino. Esse livro tem a finalidade de mostrar em que nível, né, que a humanidade chegou. A gente pode dizer o nível sensorial, que é o nível que mais assim a ciência moderna usa através de dados assim físicos. Por exemplo, no livro que eu escrevi, né, na parte C, a terceira parte, eu escrevo sobre a consciência plena que o mundo pode ter e que poderia ser chamado assim de tempo da parousia. Como os senhores sabem, e muitas coisas, e muitas pessoas já falaram sobre o assunto, inclusive videntes, que o mundo iria passar por um tempo de parousia, quer dizer, um tempo assim de um reino divino, onde todas as pessoas não iriam mais ter fome, não iriam mais ter falta de recursos humanos, não haveria mais guerras, não haveria mais até prisões, que não haveria os problemas, né, que hoje existem na humanidade por causa de uma mudança total. Então eu coloco isso no meu livro, na terceira parte, em que eu pus assim, parousia, consciência plena, e dizendo o seguinte, por exemplo, no primeiro capítulo, vivemos ainda no paraíso terrestre, mesmo negando. O que eu quero dizer com isso, né? Que o ser humano só podia ser criado como Deus criou, quer dizer, ser criado no reino dele, porque é criação dele, a Terra, quer dizer, a criação dele do universo todo, é o reino divino dele. Então, o que que acontece, né? O ser humano rejeita esse reino divino, mas no momento em que o ser humano tomar consciência de que ele está nesse reino divino e tem todos os elementos no seu interior, né? No seu lado essencial, por exemplo, tem o elemento da estética pura, quer dizer, uma perfeição pura no campo da beleza, na questão da verdade, né? Que ele conhece realmente e tem a verdade no seu interior, assim como o bem. Então, a hora que o ser humano aceitar, voltar ao bem, voltar à verdade, voltar a ética e a estética, então nós teremos novamente esse reino que nós perdemos um pouco por causa da inveja. E a hora que nós resolvemos assim aceitar novamente, nós estaremos nesse reino. Então gostaria de perguntar, Cláudia, o que que ele acha disso? Então, Dr. Kep, eu acho que, por exemplo, nesse livro O Reino Divino, o senhor descreve que nós já estamos nesse reino, né? E que precisamos ver a nossa inversão. Então, outro dia o senhor estava dizendo sobre essa questão de que o ser humano não percebe que ele quer mesmo destruir. Agora, quem que nota isso na própria vida, né? É muito difícil uma pessoa admitir que ela tem, assim, até um certo prazer em viver uma situação negativa, de problema, de sofrimento, de dor. É difícil a pessoa admitir isso, aquilo que Freud chamava, talvez, de instinto de morte, que não existe um instinto, mas existe uma inversão na vontade, uma quebra na vontade, um prazer no mal, um prazer em se sentir mal. Se não fosse assim, as pessoas não fariam tantas intrigas, não pensariam tanto em ideias trágicas, não teriam uma atitude tão pessimista na vida, não fariam tantas, teriam tantas atitudes, né, com consequências nefastas para a própria saúde, para a saúde da sociedade. Não brigariam com as pessoas que são as pessoas amadas, que lhes ajudam. Então, eu acredito que se nós não percebermos essa descoberta sua da inversão, nós não teremos futuro para o mundo, porque nós nos adiantamos muito num mundo invertido. Leis invertidas, hábitos invertidos, valores invertidos. E sem essa conscientização, eu acho que nós não vamos poder chegar mais muito longe. Inclusive realizando esse suicídio inconsciente coletivo da humanidade. Por esse motivo, a nossa associação Stop a Destruição do Mundo tem a finalidade de conscientizar o número maior possível de pessoas em todos os países, em todos os lugares do planeta, por que a pessoa faz aquilo que lhe mais prejudica, sem ter uma ideia, uma consciência sobre essa patologia. Então, o que eu acho interessante é o que está sendo dito, é tanto uma ida para o futuro, né, a partir das profecias, né, do que foi dito a respeito da parusia, como uma volta ao passado, né, um retorno às nossas origens. Então, estamos num momento que talvez coincida, né, uma ida adiante e uma volta atrás, para recuperarmos a nossa natureza original. E nesse sentido, a expulsão do paraíso, né, é uma alegoria bíblica que se refere à expulsão do nosso próprio paraíso interior, de uma condição que nós já vivemos e que já tivemos no passado, né? Isso, André. Então, como seu pai fala, né, que o objetivo, a ação e a finalidade, elas se identificam, né? Quer dizer, o início e o fim, na verdade, na vida eterna, são a mesma coisa. Então, o retorno ao passado seria o retorno à nossa origem e à vivência na nossa eternidade. Tem um capítulo aqui, doutora Cláudia, nesse novo livro chamado Reino Divino, que se intitula O que mais existe é o que menos aparece, que foi comentado no último programa. E foi enfocado a questão dos problemas, que quando a pessoa não quer ver os problemas dela, esses problemas dominam. E tem um outro lado também, para ser entendido nesse capítulo, que é justamente esse lado genuíno do ser humano, que é espiritual e é invisível, mas é o que predomina. Ele menos aparece, mas é o que existe verdadeiramente. E como a senhora estava dizendo da necessidade do ser humano conscientizar a rejeição que faz a isso, também, além da inversão, devido à inveja, né? Porque para o ser humano admitir a maravilha que é a vida, a pessoa tem que ser agradecer ao Criador e reconhecer que está numa coisa maravilhosa que não somos nós que fazemos. Então aí o ser humano se depara com esse problema grave da inveja, né? Vai admitir uma coisa que não é ele que está criando constantemente. Mas uma vez admitido, a pessoa tem esse paraíso, ela que está se expulsando do paraíso divino, né? E a Selma queria falar o quê? Então, eu estava lembrando aqui que o Dr. Kep sempre comenta, né, que aquela questão que a felicidade está lá atrás, onde nós a deixamos, né? E que o ser humano tem essa incessante busca pela felicidade, mas ele sempre vai buscar lá na frente, né? Ou ele acha que ele tem que trocar de trabalho, ou a família dele é que não é satisfatória, ou é a vida que ele tem hoje em dia. Então ele pensa em mudar, muda de casa, muda de país, muda lá na frente. E ele nunca percebe que a felicidade ele já deixou lá atrás, que ele tinha originalmente no próprio interior, e que nós temos uma atitude de atacar o bem na nossa vida. E por isso que a gente, inclusive, adquire um número assim de doenças muitas vezes, né? Então eu estava lendo essa semana o livro da senhora, doutora Cláudia, de Olho na Saúde, que eu acho um livro muito prático nesse sentido, inclusive, para as pessoas retomarem esse contato com o interior, pensando na questão da saúde, né? Porque quando as pessoas, então, pensam em ter saúde, o que normalmente vem à mente, né? Fazer exercício, evitar noitadas, não beber, não fumar, aquelas coisas que todo mundo tem em mente. Embora muitas vezes não faça nada disso. Mas não considera algo mais profundo, né? Inclusive, por que não tem essas medidas saudáveis? E não considera que existem intenções, existe toda uma vida psíquica interior, sentimentos, de pensamentos, de intenções, que a pessoa está muito afastada disso. Então, esse livro ajuda muito nesse sentido da pessoa voltar a ter esse contato com o interior, que o poder curativo da consciência é fantástico, né? E é através desse caminho, de volta para o interior, que nós vamos encontrar essa felicidade, essa parusia deixada para trás, né? Então, né, eu estava aqui me lembrando do que o André estava falando e achei a página, André, 31 do livro Reino Divino, onde o seu pai fala que a causa, a ação e principalmente a finalidade formam o ser. Então, qual que é a causa, a ação e principalmente a finalidade que nos formam? Ele põe aqui, se nós somos criados por um ser divino, possuímos uma ação divina, porque nossa finalidade também é divina. Então, nesse sentido, esses três elementos sendo divinos, né? Se nós não agirmos assim, a nossa vida vai estar contrariando a nossa autêntica estrutura. Isso é uma maravilha, né? De ler, de ouvir, de viver. E isso também é uma coisa que a gente pode ver acontecendo na prática da medicina psicossomática, certo, Ademar? O senhor atende clientes no pronto-socorro. O senhor acha que o ser humano do nosso planeta, no momento, ele está vivendo com uma ação divina, para uma finalidade divina, porque fomos criados por uma causa divina? Acha que está acontecendo isso conosco? Não, no momento não está, né? Pelos resultados que a gente nota no hospital, né? Ou mesmo o sistema em si de saúde, é mais para levar o ser humano a ficar mais doente. Inclusive, eu estava, assim, vendo um artigo que tudo praticamente está ocorrendo uma epidemia de diagnósticos, né? Ou seja, que tudo a pessoa é medicada. A pessoa tem uma insônia, né? Ela já é taxada como distúrbios do sono. A criança tem problemas de leitura, já é como vai para dislexia. Então, quer dizer que tudo para medicar, para levar o quê? O maior lucro para a indústria farmacêutica. Fora esses exames que estão tendo no momento, inclusive baseado nos genes, assim, no DNA, em tudo, para, assim, começar a prevenir a doença antes dela aparecer no corpo. Ou seja, a pessoa já vai saber que ela vai ter uma úlcera, um câncer, antes, então eles já começam a medicar a pessoa antes, entende? Ou seja, tudo para tirar a pessoa da consciência de que ela mesmo que criou a própria doença dela. E o sistema, né, sendo maligno como ele é no momento, o sistema econômico, social, então ele leva a pessoa a cair na mão do médico, que também é despreparado e acaba também medicando a pessoa. Então a gente podia dizer que a gente vive mesmo num sistema diabólico de sociedade. Então, isso realmente acontece, né? Quer dizer que parece que o ser humano foi criado uma arapuca para ele e ele se permite cair nessa arapuca, né? Isso. E lá na Suécia, Helena, eu estava atendendo hoje uma cliente e ela estava muito chateada, deprimida, porque ela viveu alguns anos aqui no Brasil e ela está muito deprimida de estar lá na Suécia. E justamente o que ela está dizendo, primeiro, é que o povo sueco é muito ateu, então é muito materialista e isso gera um ambiente de muito baixa energia, que ela vê aquelas cidades lindas, né? Ela viaja de trem para dar conferências numa outra cidade, e vê aquelas casas bonitas, tudo, mas diz, não tem ninguém na rua, o povo é morto, tudo é escondido, para a gente descobrir como que compra, por exemplo, uma passagem de trem, é a coisa mais difícil, imagina que apuros que os turistas passam nesse país. E está muito deprimida, pensando que quer voltar para o Brasil. O que a senhora acha do problema principal que tem na Suécia? Bem, eu achei muito engraçado esse pegar o ônibus, porque eu mesma, quando fui para a Suécia a última vez, também não entendi como comprar bilhete para o ônibus. Então, tá ficando organizado demais lá, realmente. Mas eu acho um dos problemas principais é justamente isso que a senhora falou, a falta de espiritualidade. Que a Suécia foi um país que se desenvolveu muito, né, no aspecto social. E até que, assim, atingiu um nível muito bom de vida, vamos dizer, né? Mas aí acho que entrou uma uma parte do que o Dr. Kepp chama de teomania, que o ser humano acha que ele é autossuficiente. Então, agora já temos uma sociedade perfeita, não precisamos mais de Deus, a gente se vira. E aí já começou a desprezar tudo que tem a ver com Deus, não pode nem falar. Aí a pessoa fica com um aspecto assim realmente triste, porque ela perde o sentido da vida. Isso, o sueco é saudável, é contente, não, faz o que ele gosta? Não, eu acho que também o povo sueco vive uma vida assim muito invertida, né? Nesse sentido. Como que é a saúde do sueco? A saúde, acho que até física em si, acho que não tem muitos problemas. Por que, né? Que tem tanta gente em seguro social com problemas Exatamente. De burnout? São problemas mentais, né? Suicídio. Fibromialgias. Exatamente. Estresse. Vem tudo da parte interna, né? Acho que principalmente dessa questão de censura. Que o sueco tem uma forte censura, um forte medo assim, de ver qualquer problema, principalmente nele. Ele aprende desse pequeno, né, que ele não pode ter erro nenhum, né, que tudo, se ele tem problema, que ele é vítima. Então a pessoa não faz esse processo de interiorização, né, que o Dr. Kepp fala, de ver dentro o que está acontecendo. Por que estou agindo desse modo? Por que não consigo trabalhar? Né, ver tudo fora. Aí entra nesse processo de forte censura e de também doença. Não tem esse hábito de achar que censurar é falar os defeitos do outro, né? Exatamente. E não que censurar é não falar nada. É fingir que está tudo bem. Essa é a maior censura que existe. Fingir que está tudo bem, que está tudo certo, que não tem problemas. Essa é a maior, enorme censura. Um exemplo, por exemplo, essa questão de suicídio, né? Aqui no Brasil, eu noto uma enorme diferença. Porque aqui uma pessoa pode falar que meu irmão se suicidou. Pode falar sobre esse assunto. Na Suécia você não pode falar. Então, por exemplo, se alguém, um artista, alguém conhecido, assim, na sociedade, se suicida, os jornais não podem falar que foi suicídio. Eles vão falar que ele morreu, assim, de repente. 30 anos, ele morreu. Mas não consta, assim, causa de morte, né? E se uma pessoa engordou, tá feia, também não pode falar lá não, na Suécia? Não, imagina. Não, não tem pode. Tem que falar que ela tá linda, né? Sim, tem Isso que aí. Sempre ajudar a pessoa a ficar na fantasia dela, né? Isso. Então é uma cidade, um país insincero, hipócrita. Por isso que tá com tantos burnouts, né? Com tanta gente com dificuldades para sobreviver lá. Exatamente. Até. E, Luciara, o que queria falar sobre isso? Então, doutora Cláudia, disse que o doutor Kepp começou a falar da questão da que nós perdemos o reino divino, né? Então, eu estava vendo no livro do doutor Kepp, o último, que é o Reino Divino. Então, ele fala da questão que o ser humano perece por não aceitar a transcendência. Nossa vida espiritual está em todo o universo simultaneamente. Então, o Dr. Kepp está entrando numa nova era. Ele até dedicou o meu livro aqui falando que esse livro esclarece a mentalidade que haverá no terceiro milênio. Então, parece que o Dr. Kepp, sobre essa questão espiritual, né? Parece que ele está já vendo que o reino divino está aqui e ele deu as ferramentas para a gente saber como usufruir desse reino aqui mesmo. Então, Luciara, então, e a senhora que dá aula... que dá aula em escolas para adultos, deu aula para crianças também, né? Como é que a senhora acha que a gente trabalha com esse reino divino? Então, era outra coisa. Esse é o grande desafio, hein, desse trabalho. É. O pessoal ouve falar em reino divino, em paraíso e parousia, e vai e virá, e será assim, sem dúvida nenhuma. Mas como chegar lá, né? Isso na prática, né, doutora Cláudia? Por onde que a gente tem que passar, Luciara? Então, isso que a Selma falou, da questão de passar pela questão da visão da psicopatologia, né? Nós temos que aprender a ver os problemas para poder sentir e viver esse mundo divino. Inclusive, as pessoas que quiserem, nós aqui temos aulas sobre isso, nós temos assim maneiras, é uma clínica de psicanálise, é uma escola de psicanálise, aqui nós temos aulas, aos sábados nós temos aula para quem quiser se tornar um agente transformador social, que é se tornar um terapeuta psicossocial. Logo, logo nós vamos também ter mais cursos diferenciados, cursos online, inclusive cursos em inglês. Então, a tendência vai ser espalhar esse reino divino mesmo. Eu tenho duas alunas que foram para Cambuquira, né? No feriado agora passado. E acho que lá em Cambuquira as pessoas começam a sentir um pouco o que é isso, né? Uma aluna minha, ela é estudante de biomedicina. Ela tem 20 anos. Ela falou que depois que ela foi para Cambuquira, ela ficou lá 3 dias. Ela começou uma nova vida. Ela sente que tudo mudou para ela. Então, acho que esse processo, né, de ver os problemas de interiorização, chegando na essência, nesse reino de vida que a gente tem dentro de nós aqui o tempo todo, né? E uma outra pessoa também que veio do Unisul, uma universidade lá no sul do Brasil, ela é professora lá que está querendo introduzir trilogia lá na faculdade. Ela falou que quando ela era criança, ela sempre sonhava com um mundo melhor, ela escutava nas músicas, que cantava sobre isso, mas que parecia muito distante. E agora que ela conheceu o trabalho do Dr. Kep, que ela foi para Cambuquira, ela falou que essa utopia parece muito mais próxima. Eu queria fazer uma pergunta e ver quem que responde de vocês que estão aqui. O que que acontece com uma pessoa, um ser humano aqui dessa humanidade, quando ela começa a se aproximar de Deus? Algo que pode ser que motive uma retranca ou um afastamento de Deus. A pessoa vai se aproximando de Deus, o que que vai acontecendo com essa pessoa? Acho que diante do bem a gente vê a nossa atitude má, né? Então, isso acontece até aqui, nem precisa ser perto de Deus. Perto de qualquer pessoa que tem muitas qualidades, a pessoa imediatamente se compara e vê que ela pode não ter aquelas qualidades, né? Tá segurando ou não ter mesmo. Então, acho que diante de Deus é assim, diante da perfeição, a pessoa vê seus problemas e não quer ver, né? Porque se ela admitir... Quanto mais espiritualizada a pessoa é, quanto mais próxima está do Espírito de Deus, da verdade... Mas ela vê os seus problemas, como o Santo Agostinho mesmo falava, né? Esses grandes místicos, que a aproximação de Deus faz com que a pessoa se sinta pequenininha e se veja pequena, né? Ao mesmo tempo, podendo participar da glória de Deus, né? Porque para a gente conseguir aceitar Deus, a gente precisa descer, né? Descer da nossa... precisa ser simples, um ser humano simples. Precisa ser meio como criança, né? Aliás, o Santo Agostinho foi representante máximo, né, da patrística, e ele entendia que o caminho correto para ir para Deus é a partir das confissões, né? Por isso que ele escreveu o livro Confissões, no qual ele falava de todos os pecados dele, né? E ele pedia para as pessoas, né, refletirem sobre esses pecados, e entendia que esse seria um caminho de aproximação de Deus, né? Por isso, né, que no Sermão da Montanha, Cristo falou que os humildes serão exaltados, né? Quer dizer, quem consegue se humilhar um pouquinho se exalta, e os arrogantes humilhados. E nem todo mundo está disposto a se humilhar, a confessar, a reconhecer que tem problemas, que é muitas vezes, age como demônio na vida, faz atitudes contra o bem. E então, esse é um preço que a gente tem que pagar pela libertação, pela saúde, pela felicidade, para poder preservar a esperança na vida. Nós estamos aqui na Sociedade de Psicanálise Integral ou Trilogia Analítica, na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Nosso telefone é 30 32 36 16. E o nosso site é www.stop.org.br. Aqui vocês vão ter assistência psicanalítica individual e de grupo. Vão encontrar todas as nossas publicações, livros terapêuticos, informações sobre os cursos terapêuticos da Millennium e também os cursos de formação para psicossocioterapeuta. Não é para psicanalista, psicossocioterapeuta. Formação psicanalítica é um pouco mais complicada, não é impossível, mas exige mais dedicação e também é possível ser feita. Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Até a próxima semana.